Salve, salve, simpatia, eu sou o Conrad Rose. E não há melhor lugar comum pra mim do que estar numa rádio à beira do mar. Sejam todos bem-vindos, esse é o Muqueca de Siri. João Donato. O vento soprou. Do Senhor, tudo isso vai pro mesmo lugar de onde tudo sai, beira do mar, lugar comum, começo do caminho. É o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta das 8 às 9 da noite e domingo das 11 ao meio-dia pela Rádio Campeche. Este programa está sendo gravado ao vivo e depois cai na rede com o número de 217. Hoje, 4 de outubro de 2020. Agora, Jardes Macalé. Eu sou passageiro, eu sou também motorista. Fui trocador motorneiro, antes de ascensorista. Tenho dom pra costureiro, para dactiloscopista. Com queda pra macumbeiro, talento pra adventista. Agora sou mensageiro, além de paraquedista, às vezes mezzo-engenheiro, mezzo-psicanalista, trejeito de batuqueiro, aveia de repentista. Já fui peão boiadeiro,

llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Pra quem sobreviveu ao chiado dessa captação ao vivo, agora Mamicele Ruiz, Mariquita, depois tem Benegão. Oh ciel, avec quelle douleur a crié un oiseau morena. Il y a des morts qui gardent silence et leurs peines sont immenses. Cielos, con qué dolor gritó una garza morena. Hay muertos que no hacen ruido y son mayores sus penas. Los cielos, con qué dolor gritó una garza morena. Hay muertos que no hacen ruido y son mayores sus penas. Ay, qué le da, y vamos a ver cómo corre el agua, vamos a verla correr. Ay, qué le da. Que le da y vamos a ver, el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Holy.

uma missão para cumprir, 100% é o meu intento. Espaço, preciso de espaço, sem vento, mostrar o seu crepúsculo de aço. Palhaço, não tenho tempo a perder, quero voltar pra casa porque a terra azul de lá de cima é linda de se ver. Chego na hora certa, articulo o raciocínio pra entrar pela janela aberta da sua mente, num bote elegante mortal como a raposa esperta. Diariamente procuro covis de chacais, assassinos terrestres e de outras fronteiras espaciais. As minhas rimas vêm em 3D para abalar o sistema, e o tema é a falta de limite do que eu posso ver. Pode crer, me mantenho submerso a 20 mil léguas submarinas, fumando minha sensimila, escrevo meu verso. Diamante em eterno estado bruto, te deixa puto, habilidade natural de lapidar ideias que saem em forma de palavras que nem zangões zangados de minha colmeia. Desce, me domina, me arranha e me ganha na manha pra me acabar. Minha sina, gana, suicida, morte divina. você e eu. Me agarro na tua nuca, daqui não largo nunca Thiago York. Duda Beat. Obrigada. E Duda Beat. Tangerina. Queca de Siri, ouvimos João Donato, Lugar Comum, Jardes Macalé, Vida de Artista, Cade 13, Vuelta ao Mundo, Mamicele Ruiz, Mariquita, Benegão e Autoramas com Walk on the Outside, Enxugando o Gelo. Aí na noite se resolve com Bid, Black Alien e DJ Soul Slinger. Thiago York e Duda Beat com Tangerina. E no fundo estamos ouvindo Silvério Pontes e Zé da Velha, Aos Pés da Cruz. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Mandar um beijo enorme, um beijo especial para Gê Muniz. Sem ela, esse programa não seria possível. Gê Muniz tem um projeto bem interessante que o Muqueca já sonorizou. Vai no Instagram e procura Estilistas Independentes. O projeto chama O Mercado. Mandar um abraço para a galera do Sagui Hostel na sintonia. Zé Klein na Cova Funda. Muqueca de Siri é o programa mais ouvido na Cova Funda. No lado B vamos de samba. Sambas captados ao vivo. Tem

pescoço, seu moço. Que é pra não se machucar. Sambista verdadeiro, e pra esse mundo inteiro sou um grande gozador. Tenho o sol da alegria, tenho o dom da boemia. Com dinheiro ou sem dinheiro, tá tranquilo, sem terror. Mas se invadem minha praia, atravessam meu caminho, sei ficar pequenininho. Brigo bem, dou sugestão, mas tenho um bom coração. Felicidade é meu lema, sabem que eu sou carioca da gema, sonhador de pé no chão. Minha cidade é um poema, todos sabem que eu sou carioca da gema do povo. Eu sou carioca da gema do ovo de novo. Eu sou carioca da gema do ovo, meu povo. Eu sou carioca da gema do ovo de novo. Eu sou carioca da gema do ovo. É bem carioca, pendurar a conta lá pro fim do mês. E ainda por cima, ser considerado como um bom freguês. Que paga promessa, que bate tambor, que sobe na penha e no redentor. Que toca tantã, tira onda e grita no Maracanã. Oh! O bom carioca não muda de ideia nem barra ninguém. Tem boa saúde, muita paciência pra andar de trem. Namora na quinta e morre de amor, mas tem piedade. Muita dor, quem diz tá alegre até Botafogo se a chama apagou. É maravilhoso, não me leve a mão. Meu rio é festa, cartão postal. O bom carioca que nasce e renasce quando é carnaval. Tenho fama de malandro, de sambista verdadeiro. E pra esse mundo inteiro, sou um grande gozador. Tenho o sol da alegria, tenho o dom da tranquilo, sem terror. Mas se invadem minha praia, atravessam meu caminho. Sei ficar pequenininho, fico bem, dou sugestão, mas tenho bom coração. Felicidade é meu lema, todos sabem que eu sou o quê? Sou carioca da gema, sonhador de pé no chão. Minha cidade é um poema, todos sabem que eu sou o quê? Sou carioca da gema, meu povo. Eu sou carioca da gema do ovo de novo. Eu sou carioca da gema do ovo. Carioca da gema do ovo de novo. Eu sou carioca da gema do ovo. É bem carioca, endurar a conta lá pro fim do mês. E ainda por cima, ser considerado como um bom freguês. Que paga a promessa, que bate tambor. Que sobe na penha e no redentor. Que toca cantante, tira onda e grita no Maracanã. Oh! O bom carioca não muda de ideia nem barra ninguém. Saúde, muita paciência pra andar de trem. Namora na quinta e morre de amor. Mas liberdade se vê muita dor. Em Vista Alegre até Botafogo. Estamos chegando ao final de mais um Muqueca de Siri. No lado B do programa ouvimos Moacir Luz com o Samba do Trabalhador, A Reza do Samba. Aí João Nogueira no Clube do Samba, Guerreira, homenagem a Clara Nunes, logo que ela faleceu. Chico Buarque, o disco Zenit. Eu Quero um Samba e Essa Moça Tá Diferente. Joyce Cândido com Antônio Zambujo. Queria Morar num Boteco. Alcione com Martinalha. Lagui de Bar. Bete Carvalho, Carioca da Gema. E no fundo estamos ouvindo essa maravilha de interpretação de samba de uma nota só com Robertinho Silva, Quebrando Tudo. Para encerrar, ainda vamos soltar a saideira, uma música que eu gosto muito, que me embala no pedal por aí. Já rolou várias vezes no programa, mas essa versão tem a participação do Pepeu Gomes na guitarra, esgarçando. E aproveito para deixar o recado que na quinta-feira tem um programa exaltando as guitarras. 8 horas da noite, estamos aí ao vivo de novo. Tenham todos uma excelente semana, um bom domingo chuvoso, paz, saúde, trabalho, sorte, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. É, isso aqui é Flamengo. Quebra tudo, Bob. Thank you. Siririca, de Siririca.